Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos mais uma vez falar de corrupção. De novo, cara. Quer saber, hein? Dá pra fazer programas pro resto da vida só falando desse tema, sabia? E para começar, vamos com uma frase do Marquês de Maricá, pseudônimo de Mariano da Fonseca, político carioca que morreu em 1848. Os homens preferem geralmente o engano que os tranquiliza à incerteza que os incomoda. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com glu glu. O escritor Afonso Romano de Santana vai ajudar este programa com um texto chamado Crônica e Corrupção, publicado em 11 de junho de 2005 no jornal O Globo. Ao fundo, você ouvirá Cipó de Macaco, com Zé Coco do Riachão tocando duas violas. José dos Reis Barbosa, o Zé Coco do Riachão, nasceu em 1912 em Brasília de Minas, no Vale de São Francisco. Filho de um fazedor e tocador de violas, Zé Coco do Riachão é um artesão de sons. E onde é que você escuta Zé Coco, hein? É aqui, no Café Brasil. Resolvi dedicar-me à corrupção, mas não me entendam mal, eu resolvi ir fundo nessa questão, estudá-la minuciosamente. As motivações são óbvias, só se fala disto nos jornais. Então, como um cidadão qualquer, me indaguei se este seria um triste privilégio de nossa geração. Me indaguei se isto seria natural também na democracia. Me indaguei se seria uma tara exclusivamente nacional. E comecei por onde deveria. Não apenas por tudo isto que está sendo publicado a respeito na imprensa, mas pela etimologia da palavra corrupção. É um vício profissional achar que a raiz do entendimento deve começar com a raiz da própria palavra. Os dicionários então informam que além da conotação ética existe um sentido físico. O latim corruptione indica a noção de putrefação e de decomposição, quer dizer, um corpo ou um sistema em estado de corrupção revela seu apodrecimento moral e físico. Mas há mais. No interior dessa palavra está o sentido de romper e quebrar, no radical rup. O corrupto, então, é aquele elo fraco do tecido moral e social. É nele que se rompe e se quebra a linha de continuidade ética. Olha que delícia, você está ouvindo Mariana, um daqueles chorinhos deliciosos que está num CD imperdível chamado Café Brasil. E eu vou retomar o texto de Afonso Romano de Santana. Os dicionários em português tratam pobremente o assunto. Os de língua inglesa, com mais precisão, oferecem mais de uma dúzia de variações do sentido do termo. Os de língua francesa são sempre mais líricos. Me revelam, por exemplo, que as cerejas e os morangos se corrompem rapidamente. E como o termo tem um sentido político, acrescentam: a lei pune toda tentativa de corrupção do funcionário. Percebo que estou realmente lendo um dicionário sobre costumes sociais em outro país. Um país que foi capaz de fazer essa frase exemplar. Robespierre foi chamado de incorruptível. Depois de passar por todas as línguas possíveis, dou falta do grego. Consulto meu oráculo na área. Já que a etimologia dessa palavra é sempre de origem latina, surge a indagação. Será que na Grécia não havia corrupção? Informam-me que sim, e que há um texto de Demóstenes em que fala de sepsis, equivalente à corrupção nas demais culturas. O contrário desse termo estaria, por exemplo, em asséptico. O sujeito limpo, não contaminado de impureza e putrefações. Mas isso não basta. É um bom princípio, mas o termo me parece podre de rico, mais do que me sugere a asséptica etimologia. Ataco então as enciclopédias ao alcance da mão. Na Mirador não encontro nada. Vejo lá o termo corrosão, que poderia ter alguma coisa, como o que procuro. Poderia fazer uma aproximação metafórica, porque lá se fala de formas de corrosão, taxas de corrosão, agentes de corrosão, mecanismos de corrosão. E, a rigor, a corrupção ou corrução, como querem alguns puristas, também tem formas, taxas, agentes e mecanismos. Caio necessariamente na britânica. E não é que lá tem um longo verbete sobre práticas corruptas, hein? Diz logo de saída que este é um termo amplo para suborno e influências indébitas, mas que se refere sobretudo à questão do dinheiro no processo político. E diz que foi a partir do século XIX que países como a Inglaterra e Estados Unidos começaram a lidar com esse assunto mais corajosamente. Mamãe, mamãe. Você está ouvindo Mamãe Coragem, de Caetano Veloso e Torquato Neto. Sabe com quem? Com Edson Cordeiro. Ser mãe é desdobrar fibra por fibra os corações dos filhos. Seja feliz, seja feliz. Mamãe, mamãe, não chore. Eu quero, eu posso, eu quis, eu fiz. Mamãe, seja feliz. Não chore nunca mais, não adianta. Eu tenho um beijo preso na garganta. Tenho jeito de quem não se espanta. Braço de ouro vale 10 milhões. Eu tenho corações fora do peito. Mamãe, não chore, não tem jeito. Caetano Veloso e Torquato Neto. Você já ouviu falar no Torquato Neto, hein? Não? Me aguarde, viu? Eu vou voltar ao texto de Afonso Romano de Santana. Acabei de pesquisar também em todos os livros de frases e citações célebres, mas pouca coisa encontro. É verdade que provérbios e frases proverbiais do século XVI, de Freitas Casanova, têm umas sentenças saborosas como essa. A cabra safrosa corrompe todo o curral. O autor achou isso no livro de João de Barros, Espelho de Casados. Não sei exatamente o que é uma cabra safrosa, mas eu imagino. Há outras frases sugestivas para o atual momento em que vivemos. Um mestre de más artes basta para corromper um povo. Ou esta, corrupto governo é usar primeiro do formoso que do necessário. Saio em demanda de mais informações. Chego à biblioteca da universidade. Será que existe uma espécie de história universal da infâmia de Borges, mas sobre a corrupção, hein? Será que, assim como existe aquela apaixonante história, os 6 mil anos do pão, algo existiria que nos relatasse 6 mil anos de corrupção? E para minha perplexidade, o fichário de livros sobre corrupção é farto. Dezenas e dezenas de livros. O primeiro com o qual dou de cara é IBAD, sigla da corrupção, de Eloy Dutra. Ali está narrado como a corrupção se instalou na política para se dar o golpe de 1964, que, paradoxalmente, dizia combater a corrupção. Café Brasil. Peço vários livros para me ilustrar. Seus títulos são sugestivos. O Roubo é Livre, de Francisco Oliveira. Sociologia da Corrupção, de Celso Barroso Leite. Enriquecimento Ilícito no Exercício de Cargos Públicos, de Bilac Pinto. E, sobretudo, um deles me fascina e eu quero ler vorazmente. Os Honrados Corruptos, de Walter Goodman. Peço à funcionária, ela procura, mas me informa desalentada. Lamento informar que este livro sobre o roubo foi roubado. Corre, corre, pega ladrão, seu doutor, a fome é grande. Pega ladrão, seu doutor, já não aguento. É dia de aniversário, é data do nascimento do meu bruguelo menor e o pobre tá sem alento. Pega ladrão, seu doutor, a fome é grande. Pega ladrão, seu doutor, já não aguento. Faz tempo que nós comemos o que sobra do senhor. Estambo nós já não temos, pois nas costas já colou. Um dinheiro, um dinheiro, um dinheiro, um dinheiro. Um dinheiro, um dinheiro, um dinheiro, um dinheiro, um dinheiro. Um dinheiro, um dinheiro, um dinheiro. Um dinheiro, um dinheiro, um dinheiro, um dinheiro, um dinheiro. As coisas ficaram pretas, pior não pode ficar. Até vendi a maleta pro modo poder viajar, viajar na estiagem pra ver a sorte mudar, ver as coisas do outro lado pra ver como vai ficar. Se o problema fosse eu só, eu preferia a prisão, mas tem mulher e menino que depende do meu pão. Na prisão a boia é certa, tem do bom e do pior. Pão com água é pra cheio, pra quem vive na pior. Seu doutor, a minha casa ficou onde era um ribeirão, bem debaixo de uma ponte onde passa os caminhão. Qualquer dia eu viro o bicho, largo mão do meu torrão, fico a mula, dou nos calos, corro as léguas do sertão. Um dia, um dia, um dia. Você tá ouvindo aqui, meu amigo Eliezer Seton, com sua Pega Ladrão, que está no delicioso CD Oração ao Forró. Um dia, um dia, um dia, um dia. As coisas ficaram pretas, pior não pode ficar. Até vendi a maleta pro modo poder viajar, viajar na estiagem pra ver a sorte mudar, ver as coisas do outro lado pra ver como vai ficar. Se o problema fosse eu só, eu preferia a prisão, mas tem mulher e menino que depende do meu pão. Na prisão a roia é certa, tem do bom e do pior. Pão com água é prato cheio pra quem vive na pior. Seu doutor, a minha casa fica onde era um ribeirão, bem debaixo de uma ponte onde passa os caminhão. Qualquer dia eu viro bicho, largo mão do meu torrão, pico a mula, dou nos calos, corro as léguas do sertão. E então eu encontro na internet um poema, um cordel, chamado Vamos Castrar os Corruptos. Foi postado por Marco Aurélio, eu não sei se é ele o autor, mas aqui vai um trecho. Ao fundo você ouvirá Ponteio Acutilado, com Antônio Nóbrega e sua rabeca. Antônio Nóbrega devolve pra gente o orgulho de ser brasileiro. E onde é que você escuta Antônio Nóbrega, hein? Adivinha? Nos rincões do meu Nordeste, corrupto é como traça. Em meio a tanta desgraça, para se achar um que preste, de paciência um teste grande precisa ser feito. Porém, não tendo proveito, não despreze o movimento. Na roça, busque o jumento e o candidato é prefeito. É possível que o Muar possua mais requisitos que todos esses malditos que vivem a nos afanar. Pois já ouvimos cantar o grande rei do Baião. O jumento é nosso irmão, e se a coisa ficar ruim, basta um pouco de capim de propina pro gangão. No sertão de onde eu venho, no exercício do poder, tem camundongo a valer mais que abelha e engenho. Portanto, não me abstenho de buscar a solução, com a caneta na mão e a consciência tranquila, pra pôr fim nessa quizila gritando, pega ladrão! Ah, se o Lampião voltasse, com um punhal amolado, e uma ruma de safado no sertão ele pegasse, no xique-xique amarrasse, no pino do meio-dia, talvez a velhacaria dessa forma se extinguesse, e toda essa imundice na marra se limparia. Portanto, proponho agora, que se castre o mal político, do fortão ao mais raquítico, que nenhum fique de fora, e se não houver melhora para o quadro de indecência, com um pouco de paciência o mal será debelado. pois esse traste capado não terá mais descendência. E os tão nojentos afagos, por certo, chegam ao fim, eliminando-se assim, de uma só vez, os estragos. Pois, pela ausência de bagos, nem que o castelo desabe, nem que o mundo velho acabe, vem a salvação dos povos. E não havendo mais ovos, não haverá quem os babe. Minha morena, chegue pra cá, pra dançar xote, te deite meu cangote e pode cochilar. Tu és mulher pra homem nenhum, botar defeito, por isso satisfeito, com você vou dançar. Vem cá, cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração. Vem cá, cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração. Quando eu abaco essa cintura de pilão, fico frio, arrepiado, quase morro de paixão. E fecho os olhos quando sinto seu calor, pois seu corpo só foi feito por feitiço do amor. Ai! Cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração. É o baião do filé. Cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração. Outra vez! Cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração. Dança, copa, cabana! Cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração. Cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração. Vem cá, cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração. Quando eu abaco essa cintura de pilão, fico frio, arrepiado, quase morro de paixão. E fecho os olhos quando sinto seu calor, pois seu corpo só foi feito por feitiço do amor. Ai, cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração. Vem cá, cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração. Vem cá, cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração. Vem cá, cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração. Vem cá, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração. Ai, vem cá. Ui, danado. Vai, vem cá, cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração. Vem cá, cintura fina. Não, pra resistir, hein? De Luiz Gonzaga e Zé Dantas, ao seu Valença nos brindou com cintura fina. Nada melhor pra falar do Brasil, onde o que mais conta é jogo de cintura, não é mesmo, hein? E então, Bolívar Lamounier, sociólogo e cientista político brasileiro, no suplemento, aliás, do jornal Estado de São Paulo, de julho de 2008, responde à pergunta: quais as causas da corrupção brasileira, hein? Ao fundo, você ouvirá Solidão Sertaneja, de Gedeão da Viola, com o próprio Gedeão e Theo Azevedo, que eu não canso de tocar aqui. As causas da corrupção brasileira são três. A primeira é o crescimento econômico. Lá nos anos 50, desenvolvimentistas acreditávamos que o enriquecimento do país levaria a uma população mais bem educada. E, enfim, teríamos um Estado impessoal, no qual todos que quebrassem a lei seriam punidos. O Brasil enriqueceu e nada disso aconteceu. Sempre que há um momento de crescimento econômico e modernização, surgem novas oportunidades de corrupção. É assim em todo lugar, não só nas nações pobres, na França ou nos Estados Unidos também. É quando aparece o conluio de grupos para fraudar licitações promovidas pelo Estado, por exemplo, porque são oportunidades óbvias envolvendo grandes quantias. Mesmo nas nações mais liberais, quando a economia cresce, o Estado contrata muitos serviços envolvendo valores altos. Quando um país passa por uma grande transformação econômica, como é o nosso caso, a tendência aumenta. No caso das privatizações, por exemplo, grandes somas passaram de uma mão para outra e a corrupção foi inevitável, por mais que existissem controles. Na Rússia, foi muito pior. O Japão tem uma corrupção monstro até hoje. A Coreia do Sul também. São governos que concentram muito poder. A China se tornou capitalista faz quanto tempo? Em 20 anos. E já ostenta um número grande de bilionários. Mesmo considerando o ritmo de crescimento chinês, essa riqueza veio como, hein? Não é pelo mérito. A outra causa da corrupção é a mobilidade social. Nosso país tem 200 milhões de pessoas, metade delas muito carentes e a outra metade louca para melhorar de vida. Há muita mobilidade social. Quem diz que, no Brasil, o pobre nasce e morre pobre está no mundo da lua. Qualquer pequeno movimento da economia provoca mudanças imediatas. Toda oportunidade aqui é aproveitada, pois o mercado é imenso e tem carências enormes. O brasileiro tem uma vontade incrível de melhorar de vida, de ter melhor situação, o que é que seu pai teve. Junte as duas questões, oportunidades de corrupção e a vontade de melhorar de vida, e una isso à terceira causa. As normas brasileiras são frouxas. As normas morais no Brasil sempre foram fraquíssimas. Comparado à Europa, tivemos, por exemplo, uma igreja muito fraca. O direito, até muito pouco tempo, não chegava a boa parte do país. As normas sociais são débeis e o Estado é incapaz de aplicá-las. A origem disso é o de menos. Nosso problema não é o passado, é o presente. Desfilei pelos rios caudalosos, imitando os antigos bandeirantes, procurando safira e diamantes, demonstrando ser um dos corajosos, palmilhando caminhos tortuosos, sem temer fome, sede ou solidão. Tive por alimento a emoção, tive por recompensa o de sabor. Garimpei a jazida do amor, encontrei a pepita da paixão. O verão da tristeza chegou cedo, pra secar o açude do prazer. Fez murchar o jardim do bem-querer, o quindim do amor ficou azedo. No lugar de alface, nabo e bredo, só nasceu garrapicho no canteiro. A saudade ainda manda um mensageiro avisar, sua dor vai ser maior. Se a saudade matar, será melhor que ficar furtigando o tempo inteiro. Se a caneta de ouro não tivesse me trazido a bendita abolição, eu iria voltar ao casarão da senzala que ela estivesse. Não ligava que o feitor me desse chicotadas até ficar doente. Limpa a cana com fome no sol quente, beber água só uma vez por dia. Ser escravo é ruim, mas eu seria pra viver perto dela novamente. É notável que o erro aconteceu, entre nós até hoje tem sequela. Quando eu apontava um erro dela, ela logo mostrava um erro meu. Quando o vento do desamor bateu, a agulha do bem saiu do prumo. Que o erro é só meu, eu não assumo. Quem tem meia razão vai condenado. Ela diz a vocês que sou culpado da jangada do amor perder o rumo. Meu vizinho, pare um pouco, por favor. Veja se me arremessa deste escombro. Deixe que eu me escore no seu ombro. Eu estou pra morrer do mal de amor. A saudade me... E é assim, ao som de Bully Bully, Theo Azevedo, cantando Desafio, que o Café Brasil, que tratou da corrupção que é inata ao ser humano, vai embora. Enquanto houver dois de nós andando pela terra, haverá a possibilidade de um corromper o outro e o outro ser corrompido pelo um. Como conviver com isso, hein? Como atenuar esse problema? Como manter-se íntegro num ambiente essencialmente corrupto é o nosso desafio. Pense nisso. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e direção e apresentação de eu, Luciano Pires. Estiveram hoje em nosso cafezinho Afonso Romano de Santana, Zé Coco do Riachão, Edson Cordeiro, Eliezer Seton, Antônio Nóbrega, Alceu Valença, Gedeão da Viola, Bully Bully e Theo Azevedo. Gostou, hein? Olha, tem mais, viu? Tem até este programa escrito com as letras das músicas e links interessantes. É em www.lucianopires.com.br. E para terminar, uma frase da filósofa, romancista e ensaísta francesa Simone de Beauvoir. O mais escandaloso nos escândalos é que nos habituamos a eles. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.